Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre aqui, durante 60 minutos, e hoje começamos com um título de 2012, chama-se Sketches from New Brighton, pertence a Lushill, um canadiano, chamado Scott Morgan, anda a oferecer-nos música ambiente, às vezes misturada com dub e sons mais ritmados desde 2001, edita quase sempre pela Cranky Records, como é o caso deste Sketches from New Brighton. Começamos com Cascadia Terminal, tema de Lushill. Boa noite, bem-vindos. Depois de Lush Hill, o primeiro trabalho de colaboração entre Olafur Arnalds e Nils Fram, voamos até 2012 e à edição Stair, uma edição Erase Tapes, a dona destes dois monstros da música minimalista e ambiente, que também sabem oferecer peças eletrónicas como a que ouvimos, A1, Olafur Arnalds e Nils Fram. Deles partimos para outra dupla, esta sueca, constituída por Jonathan Nielsen e Ludvig Stolterman, são de uma pequena cidade chamada Umeå. Fazem uma música que cozinha o techno com as sonoridades ambiente dos Gitch Eyes Open. Thank you. cima Gitch com Eyes Open, depois fomos até ao projeto de Jordan Sauer, ele que começou a sua carreira musical tocando violino e guitarra, agora dedica-se a outras sonoridades saídas de um laptop de Seggy. Projeto a oferecer de Here and Now ouvimos Turning Patterns. Para continuarmos com Chuchu, o projeto experimental de Jamie Stewart, quase sempre canta no disco Plays the Music of Twin Peaks, uma homenagem à banda sonora dessa enorme série e filme que agora está de regresso. Oferece-nos Laura Palmer's Team, a interpretação dos temas compostos por Angelo Badalamenti e David Lynch, tudo por Chuchu. Para continuarmos com Acoustic Tales, o primeiro disco de Christoph Berg sob alter ego Field Rotation, vamos ouvir o tema título. Thank you.

pela primeira vez por aqui, Eraldo Bernocchi, um produtor italiano que já trabalhou com nomes como Robin Guthrie dos Cocteau Twins, Mick Harris dos Napalm Death, o Thomas Feldman dos The Orb. Agora junta-se a Netherworld. O par oferece-nos a edição Rimuru e o tema Johansen. Continuamos depois com Hidden Orchestra, é a segunda vez que passamos o projeto de Joe Aikison, de Don Carlos Stone, e agora o trio Moscovita Fog Depot. Música experimental a trazer também o jazz e os sons neoclássicos do título homónimo Dark Side of the Monk. Thank you. Thank you. altura de terminarmos esta sessão do Em Transe, dizer-vos que o programa, depois de rodar aqui na SPSR, transforma-se em formato podcast, links para o download em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Para o final, esta belíssima Long Water, retirada de um artista australiano de Perth, chama-se Wilson Tanner, vem tudo no disco 69. Boa noite, até de hoje 8 dias.